Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Star Wars Fantasy Flight Games. Pois é, o Fantasy Flight que não dá tiro sem nó, muito embora a linha de Warhammer... Não dá tiro sem nó? Não dá... É, você entendeu Eu percebi, okay. Eu percebi o que eu tinha falado, eu tentei continuar pra ver se ninguém reparava. Não rolou. Eu geralmente até deixo passar, mas essa do dar tiro sem nó foi ótimo. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre, o podcast que tá voltando, né? Estão dizendo aí que tá voltando. Veja só você, né? Pois é. Quando você menos espera, a gente dá o sneak attack. É, verdade. A gente vindo aí com mais um episódio House, e hoje nós vamos falar o que usualmente a gente fala também, é quase tão tradicional quanto o nosso episódio dos Enis. Que quase, é quase. Sobre o ranking da ICV2. Mas primeiro, vamos entrar, vamos fazer o nosso jabá pessoal aqui, nosso auto-jabá. Oba! Então, para quem não nos conhece, eu sou o Guilherme, vulgo Chess, também conhecido como arroba Ravena com 2Vs no Twitter, sempre atrás de mais seguidores, e agora estou realmente tweetando. É, você tem uma nova meta de seguidores? Não são mais 30, né? Você alcançou. Tô tentando chegar em 50 agora. 50, é isso aí, metas realistas. E você não vai se apresentar, não? Ah, eu achei que você ia puxar pra mim, sabe? E comigo está um, mas tudo bem, você não quer puxar. E eu sou o Vitor, esquecido pelo Chess, mas também faço parte desse programa. Também conhecido como arroba capivara no Twitter. Eu tweeto com frequência. Pois é. E... também queremos falar que se você quiser mandar se comunicar conosco, dar o seu feedback, que é muito bom. Aliás, a gente não vai falar nesse house porque o propósito dele não é esse, ele é mais curtinho, mas no próximo Escudo do Mestre, que não vai demorar, ó. Não vai, ó. A gente vai falar dos e-mails que a gente tem recebido, do feedback de também vocês. Também não vai sair 24 horas depois desse. Não, aquilo vai. Aconteceu só uma vez. Não se acostume. Mas a gente gosta muito de feedback de vocês, continuem mandando, que é isso que motiva o nosso trabalho. E também a gente veio aqui, com toda a humildade, pedir like no Facebook. E nós temos a nossa fanpage, o facebook.com/podcastedm, onde nós geramos algum conteúdozinho. Esse mês a gente está até com conteúdo bacana, aproveitando a brincadeira aí que os blogs americanos estão fazendo com a Gen Con, que é o RPG A Day. Pois é, tá muito legal lá, a gente tá com 10 postagens. Isso, estamos seguindo todos os dias certinho, 10 postagens. E vamos continuar. E quem sabe a gente não começa a produzir mais conteúdo por lá, se o feedback for legal, né? É um espaço bacana que a gente deixa aberto pra vocês. Vocês comentam um pouco, lá é um bom lugar, a gente manda um... Te olha sempre. A gente tá sempre postando umas coisinhas, uma matériazinha que a gente esbarrou e é bacana, alguma coisa, a gente vai sempre colocando, tentando tornar o espaço um pouco mais ativo pra vocês. Pois é, então, deem um like, compartilhem e tudo mais que o pessoal que pede like pede. Beleza. Então vamos lá para o episódio. Oba! Bom, então vamos falar hoje de alguns temas, começando pelo ICV2. Para quem não sabe, ICV2 é um site norte-americano que fala sobre hobbies em geral. E fala sobre mercado, fala sobre notícias, fala de N coisas. E a cada quadrimestre, que é quando fecha o ano... O modelo fiscal americano, ele é fechado em quadrimestres, é um pouquinho diferente do que usualmente se pensa no Brasil. E a cada quadrimestre eles lançam uma lista de vários setores de entretenimento, como RPGs, board games, card games colecionáveis, miniaturas e por aí vai, em que eles fazem um top 5 ou top 10, dependendo do gênero, dos produtos que mais venderam. E, como eles mesmos dizem, eles conseguem essas informações através de conversas com vendedores, distribuidores e dos manufatureiros do produto. Estou lendo no inglês aqui, esse manufatureiro ficou péssimo. Manufatureiros. Enfim, Ficou dos muito bom. autores e afins do produto. Então, não é 100% perfeita essa colocação, até porque eu não sei se isso ainda acontece, mas eu tinha ouvido falar que grandes vendedores como a Amazon e Barnes & Nobles não costumavam entrar nessa lista. Era uma coisa mais de aquelas lojas físicas e que o pessoal nos Estados Unidos chama de brick and mortar store, que era considerado. De qualquer maneira, a gente sempre gosta de falar do ranking porque serve para nos mostrar as tendências do mercado, que bem ou mal, o que vende mais dita tendências, dita lançamentos. É sempre interessante ver como é que estão indo os lançamentos, os RPGs lá fora. Até porque, e a gente pode falar disso também, essa lista tem orientado muitos lançamentos do Brasil, curiosamente. É verdade mesmo. Então vamos lá para a lista que vai ter o link no post, Victor? Vai ter o link Ah, no olha post, aí. eu não vou esquecer. Então vamos começar. Você quer fazer de baixo para cima ou de cima para baixo? Baixo para cima do quinto e em diante. Então vamos lá. Quinto colocado? Quinto colocado é o Nemesis do Escudo do Mestre. Numenera da Monte Cook Games. É previsível que ele estava na lista em quinto. Talvez, não sei, entre os cinco maiores estava previsível. Talvez até achasse que pudesse estar melhor do que isso. É verdade. O próprio Monte Cook falou numa entrevista, quando o Numenera não apareceu no ranking anterior da SV2, o Monte Cook comentou que, embora ele saiba que as vendas deles estão muito fortes, os grandes locais em que eles vendiam era pela Amazon e pelo próprio site da Monte Cook Games. Certo. Então, como o Numenera tem se mostrado um jogo muito popular, por razões que eu acho muito complicadas de entender, ele tem crescido bastante, e aí eu acho que talvez ele tenha começado a ganhar atração nas lojas mais tradicionais, enfim. O ICV2, ele conta a venda de PDF, tipo drive-thru? Eu não sei. Porque a minha referência é sempre a drive-thru, né? É sempre entrar lá e ver o que tá o mais vendido. E assim, a lista, sei lá, dos 10 mais vendidos, você vai encontrar três produtos, assim, sem brincadeira, uns três produtos do Numenera, Ah, entre o Core e Suplementos e Aventuras. No Manera vende muito Sempre, lá. sempre, sempre, cara. E é bizarro, porque a gente sempre brinca, né? Que a gente brinca não, a gente leu, não gostou muito, mas eu vira e mexe, eu me vejo com vontade de dar uma chance pra Numenera, porque eu fico muito. Eu preciso jogar isso, pelo menos. De repente tem alguma magia aí que só acontece na hora do jogo que eu não tô enxergando. Então, a vira e mexe a gente teve vontade. Até recentemente eu tava lendo pra jogar alguma coisa, né? Depois eu bodiei total. A gente chegou à conclusão que a gente quer muito que alguém mestre para a gente. Aí Mais ou seria o menos. caminho perfeito. Fica aí o convite, né? O convite que falasse: ah, eu mestro para vocês, por favor. Eu Fácil. aceito. A gente grava e então publica junto. Fácil, fácil. Quem sabe, né? De repente, eu sempre critico as pessoas que leem mais, que leem muito RPG e jogam um pouco. Às vezes eu tô sendo muito assim com o Numenera, né? Não sei. Vamos ver. Então, Numenera tá aí, entrou na lista. Não Beleza. é uma grande surpresa, ganhou Origins, né? Deve ganhar um monte de Enies também. Vamos ver o que tem mais nessa lista. Beleza. Em quarto lugar, agora sim, cara, agora sim. Fate Core System pela Evil Hat. Pois é, não é a primeira vez que o Fate Core aparece nessa lista. Ele não tava na lista anterior, não é? Tava? Na última que a gente tinha visto. Eu acho que ele tava assim, cara. Se eu De não. 2013? Sim, em 2013 não, do primeiro quadrimestre de 2014. Se eu não me Tá. engano, e tava, ele Que a estava. gente não gravou. Que a gente não gravou porque a gente Que a gente ficou viu, bom. mas não gravou. É, Tá. exato, que a gente ficou Na bom nossa. 6 meses Eu tô aí. pensando no nosso episódio anterior, que foi É, no o episódio último que a anterior não gente teve. fez. Mas se eu não me engano, o Fate, ele na lista anterior tava em terceiro. Ah, legal. Se mantendo aí mais um pouquinho. Eu acho, se não me engano, é isso mesmo. Mas é impressionante, porque Fate, muito embora seja um sistema antigo, conhecido, Ah, eu quero chamar a atenção porque o Fate Core System, o livro Core dele, não só o livro Core, tem outros também, mas o PDF é Pay Whatever You Want. Exato. Né? O meu Então, mesmo paguei tipo uns 3 dólares. Sim. eu paguei zero mesmo na época. Eu sou desses. É, então, mas é interessante ver o Fate ganhando força, ganhando tração, porque é um jogo muito bacana. E eu não sei, normalmente nessa lista a gente costuma ver jogos bem mainstream, né, bem grandes nesse sentido. E o Fate não tinha muito esse perfil. Eu acho que o fato do Fate Core ter unificado o Fate como um livro para você começar com Fate, que antes era aquela coisa meio espalhada, né? É, antes, Fez muito bem. se você quisesse jogar, você podia pegar o Spirit of the Century, o Espírito do Século, e aí você ia ter um tipo de Fate, aí você precisava pegar, sei lá, o Diaspora ou o Bulldogs, e aí O você próprio pegava um outro tipo, Dresden Files era outro, ou Dresden Files era outro. E aí o Fate Core, ele unifica, e eu já falei isso várias vezes, para mim ele fez o Fate funcionar melhor, ele tirou um monte de gordura. E ele deixou o sistema muito mais streamlined, ele funciona muito bem. Eu joguei, você jogou, né? A gente aprova. Sim, muito bom. Então, terceiro lugar. Terceiro lugar, até me surpreendeu um pouco. Shadowrun Catalyst Game Labs. Pois é, esse terceiro lugar, primeiro que foi uma ascensão meteórica, ele não estava aí no, na lista passada. Caramba, ele vai direto pro terceiro lugar, né? Pois é. E o que é mais curioso é que a quinta edição de Shadowrun já lançou faz um tempinho, né? Mas parece que ela lançou um tempinho, mas ela tá fazendo um buzz maior esse ano. Você não É sentiu verdade. isso? É, por exemplo, a gente comentou do Drive-Thru, a gente fala, sempre tem Numenera lá e sempre tem Shadowrun. Sempre tem Shadowrun, isso é verdade. Seja o livro básico, seja algum suplemento, ou a aceitação dessa quinta edição de Shadowrun tá muito forte, pelo menos pelo que a gente vê no Drive-Thru. E eu não sei, eu li o Shadowrun, edição anterior, né, a quarta edição, eu gosto demais do cenário, eu achava que o sistema ele era competente, mas excessivamente complexo, não sei. Talvez valha a pena dar uma lida nessa quinta edição aí para ver o que que mudou, por que que tá tão legal, por que que tá. Eu acho que é simplesmente porque é uma nova edição de Shadowrun. Tipo assim, não é à toa que o jogo tá na quinta edição, né? É um Isso é jogo que tem verdade. uma fanbase forte. Talvez, sei lá, o pessoal deixa dando revival, voltou a fazer um pouco de sucesso. O tema voltou a chamar atenção, né? Que tava meio caído. Sim, Não sim. sei, mas ele realmente, terceiro lugar, os cinco mais vendidos, pô, realmente surpreendente. É verdade. Bacana, bom, bem legal ver. Eu gosto da Catalyst Game Labs, espero que continuem com esse sucesso. E Shadowrun é muito legal. Então, Shadowrun. Beleza. essas foram as grandes mudanças, né? Em primeiro e segundo lugar, mantém-se o da lista anterior, em que nós temos em segundo lugar. Star Wars Fantasy Flight Games. Muito embora a linha dela de Warhammer tenha saído dessa lista já tem um tempinho, o que era curioso, porque eles eram. Se mantinham firme, né? Nas paradas de sucesso. Acho que tem um pouco a ver com a diminuição de lançamentos e passou um pouco o buzz da coisa. Os jogos já estão um pouco velhos. E talvez por isso que eles estão preparando agora uma segunda edição do Dark Heresy. Meu Deus, como eu quero esse jogo! Mas eles não perdem a boca. Então, Star Wars, aí, o jogo deles vendendo bem, pelo jeito, vendendo muito bem, segundo o melhor RPG, maior RPG mais vendido. Tem uma coisa interessante que é um RPG que você não encontra em PDF por meios legais, por detalhes da licença do Star Wars, então é um jogo que tem que comprar o livro e tudo mais. E vamos ver, né? Lançamento aí no Brasil, a gente jogou o Starter Set dele. O Victor gostou mais do que eu. Eu gostei bastante, eu achei que ele funciona muito melhor do que a gente imaginava, do que eu imaginava, os búzios lá que você tem que ler. Eles funcionam muito, muito bem até. Funcionou. Tem um climão de aventura gostoso. É um jogo que eu realmente. Eu joguei o Chess comprou a caixa básica, a gente jogou, e eu realmente me empolguei para se ou quando, espero que quando, a Galápagos Jogos lançar o livro básico mesmo, eu compre, né, para jogar, sentir como é que tá. Eu realmente gostei desse jogo. Tá prometido para esse ano aí. E em primeiro lugar, o rei já há algum tempo. Vamos ver se se mantém no próximo ranking também. Já que vai voltar a ter concorrência. Já que a gente não falou dele até agora, né? Exato. Pathfinder, da Paizo Publishing. Que bem feio, né? Pais não sabe o que sabe ganhar dinheiro, sabe explorar o produto que tem. É, agora finalmente entrando com o próximo episódio que a gente fizer do Ice Video vai ser legal, cara, porque a gente vai ver essa lista, a gente são cinco melhores, a gente nem citou T&D. É D&D pela Agora a gente vai primeira ver como é que vai vez ser. em eu não sei nem quanto tempo. Saiu Na da última lista. ele tava? Tava em quarto, eu acho. Mas tava. Assim, verdade seja dita, não é de se espantar, a D&D não tem um lançamento já há muito tempo. A nova edição começou a ser marketeada, então até gato pingado desavisado que podia estar comprando o jogo não tá mais, porque deve saber que uma nova edição tá se aproximando. Agora, vamos ver, no próximo ranking já vai estar, já estará o D&D. E eu acho que vai ser uma briga interessante. Até porque tudo que a gente tem visto do D&D tá muito bacana. O Starter Set chegou a ficar em 12º, o livro mais vendido da Amazon. É, o Player's Handbook, eu fui dar uma olhada ele tá em 3º livro mais vendido da Amazon inteira. Olha. É impressionante. Então vamos ver como é que vai ser quando o verdadeiro rei voltar. Ai, meu Deus. Pois Bom. é, ouvintes. Então, esse foi o ranking da SV2. É, nenhuma grande novidade. Normalmente, eu sempre gosto de dar uma olhada também. Às vezes tem algum RPG desconhecido. Eu lembro que eu conheci o Dresden por causa dessa lista. Mas realmente nada fora do comum, como já era de se esperar. A gente tem acompanhado os grandes lançamentos desse ano mais de perto. Mas é uma lista interessante. É, jogos de gêneros bem diferentes. Você tem coisas muito hard, como Shadowrun, do lado de coisas muito narrativas como Fate. Acho que a única coisa que eu realmente que eu não esperava que ainda se mantivesse na no negócio na lista era o Fate. Eu achava que por esse momento ele já teria saído assim. O Pois é. Numenera tudo bem, acho que estava previsível. O Shadowrun eu entendo pela força, Star Wars e Pathfinder nem se fala. Mas o Fate eu realmente achei que assim quem queria comprar Fate já tinha comprado, entendeu? A quem queria, que são aqueles jogadores fiéis, já tinha comprado. E eu gosto de imaginar que isso é provavelmente assim, o jogo ganhando talvez uma repercussão maior, talvez assim, a fanbase, o número de jogadores aumentando. Pode ser, Talvez pode-se dizer, né? eu creio que seja isso. É, então, vamos ver. É isso aí, ICV2 para vocês. Beleza. Mas esta não é a única notícia que temos hoje. Agora uma notícia nacional. Notícia nacional, vamos lá. Bom, tudo bem. Para quem conhece, nós temos uma editora nova, Não, nova, né, no nós não mercado. temos uma editora. Existe uma editora nova no mercado brasileiro. Nós como brasileiros, nós temos. Aliás, essa é a Adoraria ter uma notícia. editora. A Escudo do Mestre Editora Nossa, um dia, quem sabe, né? vai trazer, sei lá o que, por exemplo. Não, Warhammer tem uma editora. 40K. Puta que eu Se eu pariu, tivesse puta uma que eu editora, pariu. era esse, cara. Era esse. Era esse. Caralho. Bom, a editora New Order, uma editora nacional, recente até. Fundada em 2013, de acordo com o site deles. Fundada em 2013. Eu acho que eles não têm ainda nenhum lançamento. Eles Não. só têm promessas de lançamento. Eles fizeram um financiamento coletivo para um RPG chamado Yggdrasil, Sim, que é que é um RPG de histórias viking com fantasia. Eu já li, é um joguinho bem legal até. bem bacana. Muito bonito. Bem bacana. Ele é um livro. É interessante que vai ser uma terceira tradução, né? Porque o Yggdrasil, originalmente, se eu não me engano, ele é um RPG francês. Ele é francês. Francês, aí estão traduzindo Do do. inglês, né? É do inglês que Eu eles estão? imagino que seja, não sei, Eu também não. para falar a verdade, não sei. Mas considerando que eles estão no site deles, no link de projetos, tem outros jogos do portfólio da Cubicle 7, Sim. então imagino que seja do inglês, que a Cubicle 7 é quem publica o Yggdrasil em inglês. E eles, entre outras coisas, né, eles fizeram dois anúncios interessantes por essas semanas. O primeiro foi Numenera. Olha aí. Veja só você, ele de novo aparecendo. A gente tenta ignorar esse RPG, mas ele tá Ele vindo a cada vez. continua. Quando eu acho que eu já me livrei dele, he pulls me back. E eles anunciaram, na verdade, eles não anunciaram propriamente, não tem na página deles, mas apareceu na página No da Facebook. Alderac. né? No Facebook? Não, Não no sei. Facebook foi a do Numenera. Numenera No foi. Facebook foi na Manera. Isso. E no parte da Alderaan Group anunciaram a tradução para o Legend of Five Rings Sim, para o português. para o português. Também por eles. E, bom, é muito legal, muito bacana, mas vamos com calma. Vamos analisar direito essa notícia. Primeiro porque é uma editora nova, uma editora que ainda não provou a que veio, não é? Ela ainda não publicou nada. Começo assim. Eu não quero parecer chato, mas. Contudo, porém e entretanto, pelo que eu pude ver do site dos caras, do Facebook deles, do vídeo do Catarse, enfim, do projeto do Catarse, do Yggdrasil, eu diria que, muito embora eles não tenham publicado nada, eles passam uma imagem de uma editora extremamente organizada, como poucas no Brasil. Eu diria que assim, o site deles é bem organizado, tem o nome dos fundadores, o financiamento coletivo do Yggdrasil funcionou, meio mal. Aparentemente, o lançamento do Yggdrasil vai acontecer nos próximos meses, coisa assim, está muito próximo de sair o Yggdrasil. E aí o que eu quero ver? Eu acho que a credibilidade deles com relação ao Numenera e com relação ao Five Rings vai depender muito de como funciona, como for este lançamento do Yggdrasil. Olha, o pior que assim, Yggdrasil, ele foi bom no financiamento, ele foi bom no financiamento coletivo, mas pela temática e tudo mais, ele é um jogo bem de nicho, né? Assim, Bastante, bastante. tipo, não que eu não ache legal, eu adoro coisas com Vikings e tudo, mas eu acho que é bem um jogo de nicho. Na verdade, todos os jogos que eles estão lançando, se você olha a página deles, eles anunciam Kuro, que é um jogo de RPG moderno de terror japonês. Aliás, o jogo é japonês, né? É a tradução para King the Warrior States, que ficou King os Reinos Combatentes, que é um RPG com matemática meio chinesa. É um RPG de Wuxia. Tem o Z-Corps, que é uma parada meio zumbis e tal. E tem o Celtia, que é pouco fantasia com uma inspiração celta. Então, assim, todos são jogos bem de nicho. Talvez o Kuro, eu acho que fosse o que mais tivesse um apelo maior. Será Talvez, mais não que sei. Viking? Não sei, seriado da tá aí, né, bombando. Talvez por causa disso, não sei. Mas assim, eu fico receoso, porque realmente é fácil anunciar. Também acho, é É fácil anunciar. verdade seja dita que tanto no caso do Numenera quanto no caso do Five Rings, eles prometeram por financiamento coletivo. Isso já dá uma maior credibilidade à coisa, porque é difícil acreditar que uma editora tão nova tivesse capital para lançar um produto assim, mas eles fazendo por financiamento coletivo fica mais fácil, bem mais fácil, como foi o caso do Yggdrasil e tudo mais. Então tem este ponto. O segundo ponto que é ambicioso, ok, Numenera e Legend of Five Rings, mas não são jogos que eu imagino que tenham licenças tão caras assim. Não, no Menera É especialmente. Numenera especialmente. O Monte Cook, ele parece muito aberto com a tradução do jogo e tudo mais. Na verdade, nenhum desses, né? Tem uma licença. Tanto é que eles têm todos os jogos da Cubicle 7, exceto The The One One Ring, que Ring. já tá lançado, e Doctor Who, deve ser uma licença muito mais cara. Com certeza. Muito mais cara. Então tem esses fatores. Como eu te falei, eu gostei muito do sitezinho deles, achei bem organizado, bem feitinho. O projeto parece bom. Vamos ver. Eu acho que a credibilidade desses caras, inclusive para o Kickstarter. Uma coisa que eu não tinha visto, por exemplo, você já abriu a página do Yggdrasil deles? Sim. Você viu que tem uma página que tem um guerreiro assim, e essa página ela já está com o texto em português formatado. Eu não tinha visto isso. Isso é uma, já uma, enfim, são coisas que você começa a ver e que vão dando tô vendo aqui que tem uma foto dos chifres do Yggdrasil, né, daquela coisa nórdica já pelos correios brasileiros. Então, são coisas que dão uma credibilidade para o projeto, para a empresa e tudo mais. Eu acho que se eu vou decidir gastar ou não meu rico dinheirinho nesses Kickstarters que virão, vai depender muito do enquanto o Yggdrasil sair, se sair nos conformes, como foi prometido, aí eu acho que tá tudo bem. E com relação a um outro ponto que você comentou, Victor, que é o anunciar é fácil, o risco do lançamento, quando você faz por Kickstarter, é muito diluído, né? Porque se você fizer o projeto do Kickstarter direito e ele tiver o funding, você já lançou seu produto e você já teve lucro. É, não, sim. Se todo lançamento que eles forem fazer fora por Kickstarter, realmente, eles. Dá só aquele Catarse, gap na do verdade, tempo. né? É, pelo Catarse, perdão, né? Kickstarter a gente usa como sinônimo de financiamento coletivo, né? Verdade. Mas a única coisa que você tem é aquele gapping, né? Do tempo que você paga, que termina. Porque, se eu não me engano, o Yggdrasil foi financiado mesmo, foi ano passado, não foi? Tá fazendo um ano já, né? Eu vou ver se eu descubro aqui rapidinho enquanto a gente está conversando. Mas E foi a única rápido. coisa que você tem é o tempo, mas até aí você tem esse gapping com, sei lá, a maior parte das coisas, né, de Sim, financiamento sim. coletivo. Nunca, você não termina de fazer e recebe o produto com data O marcada. Geralmente termina um ano para produzir o produto. Yggdrasil foi feito por Catarse mesmo? Não Porque, foi? não sei, eu acho que. Eu me lembro que tinha sido financiamento coletivo, mas eu procurei agora no Catarse, eu não achei a página, não sei se. Cara, pra falar a verdade, eu só conheço o Catarse Nacional. Fiquei na dúvida. Mas, enfim, ouvintes, se vocês sabem, nos corrijam, mas eu tenho quase certeza que foi feito por financiamento coletivo, sim. Mas eu não sei, eu acho que há uns anos atrás eu coloquei muita fé em algumas. Ah, não, tá aqui a página do Catarse, tô até Ah, com você ela achou? aberta. É isso mesmo, projeto da New Order, que pedia 25 mil e arrecadou 43 mil e uns quebrados, com 291 apoiadores. Então. 291 apoiadores. Olha aí, não é um público gigante. Ah, acabei de achar aqui o Yggdrasil RPG. E foi encerrado. Nossa, o projeto foi encerrado em 25/5 de 2014. Ah, então não, cara. Então realmente, a minha cabeça que tava colocando. É, 2005 e 2014, Não tá tem até nem que. 3 meses que o negócio foi. Ah, então, E ó, já tem parte é. da tradução pronta. Ah, então erro meu, tá? Eu que viajei. Mas eu não sei, no final das contas, o que acontece é o seguinte: eu, há uns anos atrás, a gente começou a ter um boom assim, de editoras trazendo jogos, e eu coloquei muita fé e esperança em algumas, e eu acabei me decepcionando com a velocidade dos lançamentos, com atraso, Tomou calote. com o calote que eu tomei, com outras coisas. Então, que me fez ficar bem receoso com coisas novas. Tudo bem, nenhuma dessas que eu mencionei fizeram financiamento coletivo. Uma até fez, depois de ter anunciado o produto e demorado um tempão para dar notícias. Mas, sabe aquela coisa de gato escaldado, né? Você fica receoso, né? Tipo assim, ah, gente, não quero me empolgar. Se sair, eu ver, legal. Eu acho que de tudo que eles anunciaram, Last of Five Rings é um, porra, é um dos grandes RPGs que a gente não tinha em português. Sim. Acho, tem um mercado, porra, gigante para os caras lançarem isso. É bom, espero que seja bem respeitado, que tenha um bom tratamento. Acho que talvez o melhor momento mesmo para se ter lançado Legend era há uns 15 anos atrás. Acho que teria sido melhor época mesmo. Mas hoje em dia, né? Ó, Antes tarde do que nunca. só queria comentar um detalhe aqui, que eu tô dando uma lida na página do Catarse deles. Não, é que eu tô achando muito interessante isso, cara. Eles estão dizendo, pelo menos na página do Catarse, tem elementos que comprovam isso, aparentes evidências que comprovam isso, de que o projeto deles estava de tal forma que quando foi aberto o financiamento coletivo, os livros já estavam traduzidos e revistos e diagramados. Então eles pediam um prazo de 6 meses para produção, impressão e tudo mais, que eles iam tentar reduzir para 3 meses, já visto o sucesso do projeto. Isso é legal. Então, olha, enfim, como eu te falei, eu concordo com você, você está certíssimo nessa coisa de houve um boom, foi muito oba-oba, muito auê de lançamentos de RPG no Brasil. Eu acho, inclusive, que foi tanto oba-oba e tanto auê que muita gente que não tinha condições de fazer fez. E, por consequência, não fez um bom plano, não fez um bom projeto, e a gente viu as bombas que deram por aí, né? Então, como, sei lá, o famigerado caso do Monster Hearts, por exemplo. É, como Monster Hearts. Eles deram uma notícia esses dias, você acredita? Ah, é aqui, qual que foi aqui? Deixa eu fazer um serviço de utilidade pública, então, aqui em matéria de RPG nacional, que a gente não falou até agora. Mas o pessoal da Cobalt's Day, né, eles iam trazer o Monster Hearts, eles abriram em pré-venda em novembro do ano passado. Para quem não sabe, eu comprei na pré-venda. É, na verdade, a pré-venda acho que eu comprei em setembro para o lançamento do jogo em novembro. Novembro, a data foi adiada para dezembro. Em dezembro, ela foi adiada para janeiro, com a seguinte dizer, que não estava conseguindo por causa de diagramação, de montar, costurar, de montar o livro mesmo, sabe? A capa, tal. Eu não sei como é que chama isso, né? Diagramar. Mas enfim. E que o cara até falou que, olha, a gente lança nem que tiver que costurar uma a uma na mão esses livros. Em janeiro não foi lançado e foi adiado de novo e ficou. Eles deram uma notícia no Facebook semana passada falando que o motivo de tanta demora era o fato que eles chegaram à conclusão que a tradução que eles tinham não fazia jus ao espírito do livro, quer dizer, eles disseram que a tradução que eles já tinham, que estava pronta, era, apesar dela estar correto na linguagem, ela não tinha. O livro, para quem leu em inglês, ele é um tanto quanto poético, assim, no jeito de se escrever, as expressões que usa e tal, entendeu? E aí eles não tinham captado esse feeling. Ele estava usável, mas eles acharam que a tradução não estava tão boa. Então eles decidiram recomeçar do zero a tradução. E agora eles tinham terminado a tradução e estavam começando a diagramar. Tá que pariu, hein? A historinha da carochinha do. Eu não sei se é verdade ou não. Pro lado positivo, desde a primeira vez que eles adiaram, eles sempre colocaram, falando assim: ó, Não, quem quiser o dinheiro de volta, faça isso, e sabe? Tipo, Não, eles sempre mostraram isso pra dar o dinheiro de volta. E tem outras coisas que a Cobalt's Den faz que funcionam, né? O meu Dungeon World eu comprei com eles, enfim. É, como loja, assim, eles são bons. Mas tanto é que eles falam que eles têm outros projetos, mas todos estão parados por causa do Monster Hearts, que é um jogo, assim, de, sei lá, acho que tem 100 páginas. Pois é. Eu acho foda. Eu acho que no caso do Monster Hearts não foi má fé, foi só incompetência. É, eu acho que é foda, porque eles escolheram adotar um método de pré-venda que você devia imaginar que o livro devia estar realmente, assim, nos estágios finais. E de repente a coisa foi engrossando, engrossando, e chegou um momento que não, a gente vai começar tudo de novo. Então você vê que talvez não tivesse tão bem estruturado assim, para se adotar um modelo de pré-venda, o financiamento coletivo talvez fosse melhor, né? Então, por um lado, você tem a New Order fazendo isso e me deixa mais esperançoso, Pois é, eu talvez. tô vendo aqui a página do Facebook da New Order. Eles tinham um stand no Anime Friends, em que eles tiveram sessões com o Yggdrasil, aparentemente traduzido. Eles estão o tempo todo falando, ó, no dia 20 de julho, eles falaram: olha, tá na fase final de revisão, devem ir pra gráfica nos próximos dias. Enfim, claro. Temos que ver como vai ficar no final das contas o projeto deles. Mas, se esse Yggdrasil sair do jeito que parece que vai sair, e por tudo que mais que a editora tem feito, ela passa uma credibilidade, eu acho que em breve teremos Numenera assim no Brasil, em uma boa qualidade. E assim como Legend of Five Rings, o que é excelente. Não, Excelente. eu torço pelo maior sucesso para eles, justamente pensando que talvez fosse uma editora para trazer uma versão nacional de Doctor Who, que eu Quem sabe? adoraria ter, que eu acabei não comprando a minha versão, e eu adoraria ter uma versão Sim, nacional de o Doctor Who. Yggdrasil mesmo é um jogo que, saindo no Brasil, me interessa bastante. Não tenho, quer dizer, eu tenho um RPG de Vikings, mas ele é um pouco exótico demais. Então. Ele seria uma boa. Mas tem outros, por exemplo, o Kuro me interessa se eles forem lançar. Pois Até é. o Legend mesmo, interessa pra caramba. Não tem, você tem o Legend importado, né? Tenho sim. Eu Tenho não tenho o Legend e Legend meia importado. dúzia de suplementos. Bom, Então mas é isso. é isso. Então o lançamento aí será feito por eles em breve. Bacana. E dá tempo de fazer um jabazinho do Kickstarter que eu gringo Dá, dessa manda vez? ver. Mete bronca. Então beleza. Recentemente, pelo site da InWord, fiquei sabendo de um Kickstarter que me interessou bastante. Eu fiz o apoio, que é um lançamento chamado Designers and Dragons. O que que é isso? Vão ser É um projeto que está sendo organizado pela Evil Hat, pessoal do Fate, do Dresden e tudo mais. Então, uma editora de. Não é grande, mas é uma editora com tradição. E o que eles vão lançar vão ser uma série em quatro volumes. E eu digo volumes porque eles são mastodônticos. Dividindo as décadas do RPG, a ideia é falar sobre a história da indústria do RPG. Americano, norte-americano, evidentemente, desde a sua criação até acho que eles encerram em 2010, até 2010. Então, quais foram as tendências, quais foram as empresas, quais foram as histórias interessantes. Eles têm um monte de designers que trabalharam nessa época, durante todo esse período, que estão ajudando a confecção do livro. Desses quatro volumes. E eu achei uma coisa extremamente interessante para quem gosta do hobby, quer se aprofundar um pouco mais nesse tipo de coisa, se interessa. Com 15 dólares você já consegue em PDF todos os volumes. Sendo que o primeiro volume, que é a década de 70, e o segundo volume, que é a década de 80, já estão disponíveis. Se você fizer o backing agora, você já recebe esses dois volumes. Os demais devem ser entregues daqui até dezembro. O PDF, evidentemente, que é a versão física, que está muito bonita, por sinal, mas o preço ficou proibitivo para mim, pelo menos, eu não faço tanta questão de ter a versão física. Deve sair só no final do ano, lá por volta de dezembro. Mas são livros que já estão mais ou menos escritos, pelo que eu entendi. É um projeto já antigo e que a Ivo Hatch pegou para expandir, estruturar melhor e fazer de uma maneira mais interessante. E eu comecei a ler o meu, que fiz um backer lá, né? Comecei a ler, achei muito interessante. Para quem gosta do assunto, assim, eu sempre acho legal conhecer esses detalhes. É quase como Não, não vou dizer, é quase como ver um documentário sobre essa indústria que a gente tanto Eu gosta. diria que é bem isso, é bem um documentário. O livro que tem origem, né, que é do, é a mesma coisa. Tinha um projeto antigo Sim. que era de 2011, que era o Dungeons & Dragons, lançado pela Mongoose, né? É o mesmo autor, o Shannon Appeline, Shannon, a Shannon, né? Deve ser a Shannon. Opa. E realmente o que eles fizeram foi estruturar. É engraçado que eu tô com a página da Amazon aberta e tá aqui Dungeons & Dragons, não sei o que lá, um livro de 300 páginas. O preço do hardcover, que isso aqui deve estar, tá, né, raro, 228 dólares e Nossa 89 senhora. centavos. Pois é. Deve estar, tá meio raro. Mas eu lembro que o Kurt Weigl, que vira e mexe a gente coloca, quem segue o meu Twitter, quem tá na nossa fanpage, a gente vira e mexe, fala um pouco. O último episódio que ele fez, por exemplo, foi sobre Trêmulos, um RPG que a gente falou no nosso episódio passado. Sim. Ele faz pequenos reviews assim de 5 minutos, 10 minutos no YouTube sobre vários RPGs. Ele fez um episódio, eu vou colocar o link na postagem do Dungeons & Dragons original, para quem tiver vontade de conhecer e tudo mais, quiser saber, né? Mas fica aí, eu acho essa ideia muito legal, cara. É fantástico, eu tô adorando a leitura. Ele tá bem expandido, assim, com relação às edições anteriores. Eles falam que tem de diferente, né? O que você recebeu foi o. É legal que são uma série de entrevistas, né? Sim, E entrevistas. você tem caras assim, tem o Jason Morningstar, que é o cara do Fiasco. Sim. Você tem o. Tô vendo aqui os nomes, tem o Kenneth Haidt, né? Sim. Quem mais que eu conheço aqui? Chris Pramas. Chris Pramas era da. Da Como é que Wizards, é o. não era? Não era do. Da outra que fazia Mutantes e Malfeitores lá? Da Ah, é Green verdade, da Ronin? Green Ronin, que eles falam da Green Ronin, né? Ronin, é Chris isso. Pramas. Mas assim, só gente grande, né? Falando sobre isso. O que você conseguiu foi o quê? Foi um alfa? O que que é? Não, é o livro finalizado. Já tá? Já está. Eles falaram que o volume 1 e o volume 2 já estão finalizados. Os Ah. outros, eles no Kickstarter, na página do Kickstarter fala que os livros já estão escritos. O Kickstarter é para providenciar o lançamento em capa dura, em outra parada, mas a produção já foi feita. Então, por isso que eles já liberaram em PDF para os backers. Aí você faz o backer e qual que é o backer mínimo para você receber os 15 livros? 15 dólares. dólares? Isso. Isso. Aí você recebe todos, não. Os todos, sim, os quatro, conforme eles forem ficando disponíveis. E você consegue os 70 e 80 já. É Isso, isso? 70 e 80 já. E sendo que só os 70 tem 400 páginas. Puta que pariu. Oh, isso aqui vai ficar bonito numa prateleira, hein? Cara, eu não falo isso pra mim agora, que eu não posso gastar esse dinheiro. Quanto que custa pra ter os quatro físicos? Ah, vai uma bala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô vendo que por US$ 25 você consegue one physical book. Three. Lalala, three physical books. Fourth level. US$ 80? Mais frete, né? Não, mas. É, por aí. Então vai morrer uns US$ 100, mais ou menos. Mais ou menos umas 100 doletas pra você comprar, mas os quatro juntos vai ficar bonito. Beleza, então. Ah, fica aí a dica para os ouvintes que quiserem. Eu acho que Gostarem, vale a se pena. interessem Bem legal pelo mesmo. tema, eu acho muito bacana. Produto aí da Evil Hat. Então é isso, ouvintes. Ficamos por aqui com mais um Escudo do Mestre para não matar vocês de fome. Beleza. E vamos lá, vamos ver quando é que vai sair o próximo grande Escudo do Mestre. Então, Eu já digo que é mais rápido do que vocês é imaginam. com certeza mais rápido do que vocês imaginam. Não é 24 horas, mas é mais rápido do que vocês imaginam. Não, é 24 horas de fato. Então, é isso, ouvintes. E lembre-se sempre, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só escuta o mestre e você tem o rank da ICV2. Até a próxima, ouvintes. Até a Falou. próxima, Vitis. Boa noite e até mais. Como é que você sabe que é noite? Se o cara estiver ouvindo. Ok. Desculpa. Ai.